andrecivismoral.com.br. Mais um Adubiru. Não sei pra que essa marrinha, novinha. Não sei pra que isso. Já tá na sua cara, velho. Virudão. Ô novinha, deixe de agonia. Você sabe eu viajo na sua e eu sei tu viaja na minha. Então vamos fazer aquela putaria. Eu metendo e botando tu chia. Eu metendo e botando tu chia. Eu metendo e botando. Eu metendo e botando tu chia. Eu metendo e botando tu chia. Eu metendo e botando tu chia. Vem jaca, chia. Chia, chia. Chia no piro do cria. Chia no piro do cria gostosa. Chia no piro do cria. Chia no piro do cria. Chia no piro. Eita. Chia no piro do cria. Aumenta o som, soneca. Abre a mala, cada som. Abre a mala. Chia no piro do cria. Chia no piro do cria. Melha a cabeça, ó. Novinha, deixe de agonia. Você sabe eu viajo na sua e eu sei tu viaja na minha. Sério? Então vamos fazer aquela putaria. Eu metendo e botando tu chia. Eu metendo e botando tu que? Gostosa. Tu chia. Tu chia. Que isso, bebê. Eu metendo e botando tu chia. Eu metendo e botando, eu metendo e botando. Eu metendo e botando tu chia. Tu chia, tu chia, tu chia, tu chia. Eu metendo e botando tu chia. Eu metendo, vai gostosa, vai. Tu chia. Vem jaca, chia. Chia, vai, vai, vai. Chia no piro do cria. Chia no piro do cria. Chia no piro do cria. Chia no piro do cria. Chia no piro do cria. Chia no que isso, bebê? Vai, calma devagar. Eita. Chia no piro do cria. Chia, chia, chia, chia. Vai, gostosa. Caralho. Chia no piro do cria. Chia no piro do cria. Suega minha banda. 9325 6666. HMJ Produções. HMJ Produções.